operacional devido às condições meteorológicas e a janela de dispersão do jeito. Controle? Está autorizado manter a velocidade a critério. A aeronave e laboratório vai efetuar uma nova passagem já para o posto. Ok, liberada a velocidade, 6143. Para o localizador, curva esquerda, proa 160. Esquerda 160. Número 01, está autorizado a final RNAV, fugir à esquerda proa do Serra Vitor 366, deixa para 2.500 pés e forma sinal de procedimento. Então, bora na proa do Serra Vitor 366, autorizado a RNAV da 1.0, considerado na final, o gol no 601, desce até 2.500. 5495, livre táxi em frente, pátio de alfa, ponto de espera de 2.612 a 1.021, boa viagem. Ciente em frente. Pátio, Índia Alfa, torre 118, meia dúzia, 5415, uma boa noite. Jave 27, completa final, chama a torre 118, 6. 118, 6, obrigado pela coordenação, boa tarde. Nada, boa tarde, bom pouso. Torre 18, torre ao Jave 27 estabilizado no final. Frente, pouso final. 27, pouso final. Afirmativo. Frente, Jave 27, checa o trem, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus, com no 0 nas, altímetro no 021. Achei, travou, Jave, livre pouso. Mantém o ponto de espera. Minha 200 milhas pra frente. 7, agora na 601. Gente, mantém o ponto de espera. E aí, só poderia efetuar um check pra ver se recebe o localizador? Ah, tá bom, agora. Hotel Serra Vitor 366, meu nome é 01. Todo meio 01, completa sinal Reinaldo, chama a torre 186, seu bobo. 186, boa noite, agora no meio 01. Drone 61 para 3. Consiga. Caso receba o localizador, pode detectar o mesmo? Sim, está autorizado a sinal IRS, pista no 0, desça para 2000 pro de Duna, informe está prezado. Está presente, mando Duna 2000 IRS, leu no 0, meu 1 para 3, obrigado. É Portugal, Portugal 022? Diga. Nós falamos com as nossas operações há um pouco atrás e eles nos deram entre 10 a 15 minutos. Será que nós podemos ir pondo em massa e aguardando a clearance durante o táxi, por gentileza? Aguarde, por enquanto aguarde 022. Ok, ciente, aguardado. Passando Serra Vitor 372, baixou e travou, tem a 10 à vista, o voo, o nome é 01. Gente, continue, o tráfego pré-7 cruza a cabeceira no momento, vento 170 graus, ano 09, informarei pista livre, gol 1601. Aguardando a pista livre, o gol 1601. JV27, sola os 28, libere pista à esquerda, fax para o pátio militar, estacionar a frequência livre, JV27. Boa. Eu no 601, pista livre, vento 1,70 graus, com 8 nós, tem pouso autorizado no 601. Livre, pouso na 1,90, vou no 601. Trip 5415, observe o 737-800 na curta final, após a passagem ali, mantém. Afirmo, está autorizado 2000 e a final ILS, informe e estabilizado. Gente, 2000, terminal ILS, 1143, obrigado. Uno 601, solo 31, libere a direita, chame solo 1219. 219, obrigada, boa noite, gol no 601. Boa noite. 160, 160 graus, 109, livre decolagem 54 no 5. Decolagem 54. 1601, não está livrando a pista. Livrou, vai prosseguir o táxi via Alfa Juliette 004, aguardando apenas a liberação do setor de um Boeing da companhia. Alfa Juliette 004, eu observo atrás. 1601. Quatro, um, cinco, decolou os 3-2, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 208, boa noite. Foi de Salvador, muito boa noite, o Trip 5415 decolou, tá na sua escuta. Boa, Trip 5415, contato radar, vou para o Coral, para o Nido 140, direto Coral. 140, direto Coral, grato. 6143, completa final e chame a torre 186, tamo volto. 186, torre, chame a 6143. Já, tá mais. Piloto. Salvador, boa noite, cenário 6143, localizador pistão no zero. 6143, boa noite, continue a aproximação no zero, 150 graus, 129, informe checado, 6143. Segue aproximação, cenário 6143. Índia e Alfa, Delfonso, espera, posição na torre 1186, estado no 021, bom voo. Paciente Índia Alfa, considera a chama de 286, 1021, obrigado, boa noite. Boa noite. Todo, boa tarde, o bom no 567. São 567, você liga para o sol? Boa tarde, está muito difícil. Deve estar próxima, mas só pode adiantar a saída para Brasília, a provável qual seria? Arbor Elefa. Como é que é? Arbor é Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor Elefa. Arbor Elefa, então, muito obrigado. Conclusão. Passou externo, baixou e travou, 6143. Equilíbrio e pouso no zero, vento 160 graus, com 159. Luxa, Nerva, 6143. Livre pouso, 6143. Professor, muito boa tarde, novamente, gabinete 150 para o gabinete. Informação. Xaner na curta final, após a passagem, ali mantém no 0856. Atento, após o posicionamento final, ali mantém, não, no 0856. Para o Galeão, informação da... 6720, boa tarde, Galeão, aprovado 360, via Pêndulo 10, após rota do plano. Decola 10, direita, saído da Euleda Brito. Controle, opera 1208, aciona 5151, cotejo. 6360, para o Galeão, confirma rota do plano, Pêndulo 10, decola da 10, direita da Euleda Brito. 308, controle, 5151, no descanso, pode mesmo. Estamos em posicionamento no 06. Camarei, graças. 5415, está autorizado direto e Ilhéus da presença. Direto e Ilhéus, 5415, graças. Xaner 1431, Solos 38, libera a direita, táxi. Chame Solo em 1219 para táxi, mano 43. 219, Xaner 143, chega. Chega. Voo no 856, autorizada a decolagem, 1160 graus, 1 dúzia nós no 856. Autorizada a decolagem. Boa noite, canal 1143, livrou, você escuta? Três alto, porta 1 de Juliette. Porta 1 de Juliette, 1143. Confirmando, 3567 tomou sol, transmissão um pouco baixa. Afirmo, deu 3567, confirmou, recebe. Bem melhor, 3567 para Brasília, 380, pronto, cópia? Pronto, para cópia, 3567. Autorizado, Brasília, 380, via Pêndulo 17, decola 10 com curva direita, saída Arbóia Elétrica. Controle, opera, 1208, aciona 5141, cotejo. 380 Brasília, Pêndulo 17 do plantão 10, Arbóia Elétrica, 128, 20.8, 541, 3577. Correto, quando pronto, também posicionamento no 10. 10. Você na R6143, Juliette para 09. Juliette para 9, 6143, ó. 208, boa noite, 856. Salvador, boa noite, com 1856. Boa noite, 1856, contato radar, suba para o 390, saída Fuca. 390, Fuca, com 1856. Galinha 720, puxa acionamento no 06. 6720, 06 após, o avião que está livre. Ok, após a passagem da Galinha, está livre, meio para ataque, né? 620. Salvador 6720, não vendo possibilidade, senhorita poderia chamar algum operador dentro da ela? Vou coordenar o José Retorno 6720. Obrigado. Portugal 022, right to copy. Error, Portugal 022. Clear Lisboa level 370 via upper reach 50, and after that as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Momo departure and repeat transition. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5162, read back. Destination Lisbon level 370, upper risky 50, then a flight plan route. Runway 10, left turn Momo departure, gateway transition, departure 120, decimal 8, call 5162, Portugal 022. It's correct, coming right to setup and push on gate 11. We are now requesting push back and setup gate 11. Clear, come to deck. Contact approval, call for taxi, Portugal 022. Pronto para o push na 720? Tá, ele se ouve. Ok. Solo Salvador, 730. Puxa, acionamento 1-0. Aguarde, eu vou ter dois no setor, tem um aerobase à sua esquerda executando, após a liberação do setor vai ser liberado. 3567, mantenha a posição. Quatro informação, Tango. Monoteu 3894, identifique chegada a mar e desça para o 050. 050, T3894, solicita executar o RNAV para o 90. Está autorizado o RNAV após a posição em TAP, sou voar ao Serra Vitor 366. Sim, após o TAP vai voar ao Serra Vitor 366, 3894. Gol no 856, chame agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 2685, alterna 12545. Gol no 856. Aerotaxi WM 720, com 133 a bordo, alterna Guarulhos, 325 de autonomia. Via Rastro Índio Alfa, Del Ponto Espera, quando chama a torre 1986. Rastro Índio Alfa, 186 no ponto da Salina Motorola. Juliana, Portugal 0 request. April Indianal from 40 point call tower 118.6 via India and Alpha. April and India Alpha to my tower 118.6 to Portugal 0% over here. 0 graus, coma 19720. Marília, coma 5415, está 11 milhas para Coral, mantém nível 140. Está determinado e chame-lhe na frequência 1 de 01. 0 de 01.